Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a fome e inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo transcenda facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado pra viver numa cultura diferente. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus. Se eu pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria o acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo que me foi ensinado do tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetisse, a capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para vocês, se eu pudesse, o respeito àquilo que é indispensável, além do pão, o trabalho, além do trabalho, a ação, e quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída.